Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam bem-vindos ao episódio do console mega carismático, sim, o episódio do Mega Drive. E para contar a história desse console, temos aqui os historiadores Homem Mal, Mr. Bubbles, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. O Ministério do Videogame informa. Para um melhor entendimento deste episódio, recomendamos que ouça primeiro o Orioncast de número 49, Ascensão e Sega. Obrigado. E galera, lendo as cartinhas do cast passado, agradecemos a imensa quantidade de cartinhas e o conteúdo delas que tá muito bom também. Começando pela visita ilustre, né, hoje, Pascoal, o que diz a sua cartinha? E aí gente, beleza? Eu vou ler a do Luciano Moraes. Ele diz, olá amigo, amigos Orionautas, meus novos parceiros de live. Ele provavelmente adiciona vocês, né? Eu não, porque eu ainda preciso fazer meu login na live. Aí ele falou, depois da cobrança em rede nacional, não teve jeito de atrasar mais. Aqui vão os votos de minha coleção de games. Tenho muitos action figures, mas estou organizando as fotos, né, na verdade. Estou organizando para mandar as fotos depois. Ele provavelmente mandou para vocês, não sei se sim, ele mandou. Sim, tá no post aí, tá no post do cast. Então não se preocupe, vamos postar suas fotos de intimidades aí. Sobre o último cast, acho que depois de muito tempo sem nenhuma empresa de games oficialmente no Brasil, essa iniciativa da Microsoft vai puxar a fila das outras empresas. Eu também creio e espero e rezo muito por isso. Como foi no passado com a Tectoy, também teve a Gradiente, né, com a Nintendo, essas coisas assim. Então é os votos dele das empresas investirem no Brasil. Aí manda um abraço a todos aqui e diz que o site está com 9,89 e as batalhas dessa semana na live porque, sei lá, ele mandou um desejo assim de batalhar com vocês na live, acho que foi isso que eu entendi, né? Aí ele falou, cara, a gente deseja batalhar também na live, embora é aquilo, como a gente já falou antes, não é mérito ganhar da gente, hein? Não, você pode dizer que se você ajudou a gente a passar uma fase, você fez caridade. Aí é um mérito. Aí é um mérito. Tipo, você ajudou pessoas necessitadas, pessoas deficientes, assim, de habilidade gamística, né? Ainda mais se for jogar, tipo, FPS, assim. Esses dias eu tava tentando jogar no controle, assim, com analógico. Nossa, meu, não conseguia nem me movimentar direito. Pascoal, quero jogar FPS com você, Pascoal. Bombar essa sessão, vai bombar essa sessão. Quando a gente for jogar um co-op de qualquer FPS com o Pascoal, cara, vai ser hilário, cara. Vai ser muito bom. Mas é essa a cartinha dele? Bang, bang, bang? Ele termina nessa parte do bang, bang, bang. Beleza, valeu pela cartinha. Eu vou já emendar aqui e vou ler a cartinha do Jefferson Bruno. Ele começa, olá pessoal da Orion Games, esse aqui é meu primeiro e-mail depois dos 9 meses que estou acompanhando vocês. Ele nasceu, né, cara? 9 meses, Jefferson, você nasceu, cara. Nasceu, foi tempo de gestação, né? Venho falar da indústria de jogos no Brasil, do ponto de vista do desenvolvedor. Bem interessante isso, hein? Vamos lá. Atualmente existem aproximadamente, né, 52 empresas de desenvolvimento de jogos. Aí vocês pensam que nunca viu jogo brasileiro para console? Certamente que não, pois o mercado brasileiro para jogo nacional é inviável para as empresas, sendo que para se desenvolver jogos para um console você tem que pagar pela ferramenta e ainda os royalties, o que não sai barato. Na verdade, a paz que mais consome, a parte pelo que eu acho que país, saiu a paz, é o país, né? Na verdade, o país que mais consome jogos brasileiros é a Europa. Existem muitos jogos para PC lá, que são de empresas daqui. Mas com a vinda do Xbox para o Brasil, a coisa vai mudar muito. Certamente as empresas que já estão neste mercado de jogos irão mudar seus objetivos de desenvolver jogos para o mercado exterior. Mas os aspirantes a desenvolvedor e até os freelancers, né, ele provavelmente vão se aventurar no mercado nacional. Acho que vão aparecer aí bons jogos de plataforma 2D e até alguns 3D nacionais. Observação, né? Coloca aqui, ele é do ramo, hein? Ele é do ramo, hein? O jeito que ele falou, é, o cara é bem do ramo. É, a Microsoft oferece uma ferramenta free chamada XNA para o desenvolvimento de jogos para Xbox. Você também pode vender o seu jogo na Live, adquirindo uma conta no App Hub da Microsoft, que custa R$110 por ano. Então, é um investimento para o desenvolvedor, né? Gastar 110 pau por ano para poder vender o jogo lá. É o preço do ponto, né? É o preço do ponto, né? E agora o ponto está no Brasil também, né? As pessoas no Brasil podem comprar. Bacana. Ele deu nota 9.9 para o nosso cast e falou que para ser 10 tem que reunir todo mundo do cast numa uma retrospectiva de todos os OrionCasts. Ele telegrafou umas coisas que a gente conversa aqui, hein? Telegrafou. Deu parabéns pelo trabalho, né? O alias dele é Chef Master, né? E falou que é programador, possível desenvolvedor de jogos da cidade de Maringá, Paraná. Meu conterrâneo. Eu sou de Maringá, Paraná. Não sei se ele mora perto da catedral aí, mas eu tenho parentes perto da catedral. É, ele falou pra não divulgar a idade, mas já era, cara. Você escreveu pra não divulgar? Já era. A idade dele é 24 anos. Mas relaxa que ano que vem isso muda, viu? Pode ficar tranquilo. De qualquer forma, valeu muito pela carta aí, pelos comentários, pelas dicas, né, pra quem é desenvolvedor. E é isso daí. Vamos que vamos. Raid, o que diz a sua cartinha? Então, a minha carta aqui é de um cara que usa um nick aqui que é uma propaganda, né? Ó, o nome dele é Skoll. Achei criativo aí o nick. Esse bebê não dirige, né? Esse bebê não dirige, mas ele desce redondo? Ah, eu não sei. Não sei, né? Boa pergunta. Ele disse que o cast foi fodástico e sim, agora vai, né? É, como um golpe do destino ou não, né? Vejam só, duas notícias saíram nessa semana. É, uma delas é a Sony reduz preços de consoles e acessórios no Brasil. Ele disse que quando leu isso, pensou que é um milagre. Será vendido por R$1.400, enquanto o kit com PlayStation Move, Navigator Controller e a câmera e o Game Sport Champion sairá por R$500. Já caiu bastante. Mas é o que eu gosto de chamar de efeito avalanche. Ainda bem, tomara que caia mais ainda, né? Caia mais ainda. Eu acho que é a tendência, né? Uhum. Ele disse que é uma bela redução, né? E disse que jura que não vê uma redução significativa para poder disputar com a Microsoft. Já por outro lado, vejo essa notícia, a Microsoft coloca jogos completos no Xbox Live por R$19. Cara, isso eu achei legal. Então, essa aí foi, acho que a notícia da semana, né? Porque eu achei, quando eu vi, eu achei que era um erro. Eu achei que tava marcando reais, mas seriam dólares, né? Que era, acho que o preço na Xbox americana, né? Na Live americana, tá por $19 esses jogos aí. Uhum. Então eu fiquei até meio com medo de comprar e cobrar mais em dólar, né? Mas depois saiu a notícia oficial lá no site da Microsoft mesmo, e é isso, é R$19 os jogos. Cara, e tem uma parte de jogo legal mesmo, assim, tipo, tem Gears 2, tem o Nuts and Bolts lá do Banjo-Kazooie, que não é o Mario, mas é um jogo legal pra caramba. Tem o Mass Effect 1, o Call of Duty World at War, cara, que eu gosto, um jogo que eu gosto muito, cara. Eu falei gosto antes de jogo, mas é um jogo que eu gosto muito, cara, eu tenho ele. Agora vai ter mais gente pra jogar ele comigo. Sim. Com certeza. Do que depender de mim. E ele disse aqui que foram 26 títulos, né? Épicos. Ele disse que nem todos são tão épicos assim, né? Aham. Por R$19 na Live. E ele mandou aqui a lista que a gente tá colocando aí no post também, né? Cara, 26 títulos. Com um salário mínimo dá pra comprar todos, hein? Pois é. Eu acho. Ou R$100 você compra 5 jogos. Maravilha. Então, se você ganha 2 salários mínimos, dá pra você comprar e ainda comer durante um mês. Então, dá pra comprar e comer, cara. Você se alimentar pra poder aproveitar os jogos. Sensacional. Sensacional. Então, ele disse que agora vai, e como as coisas andam no Brasil, né? Agora o país vai ser inundado por as caixas X, né? O Brasil tá sendo inundado por tudo, né? Porque todo mundo tá vindo pra cá, todo mundo tá falando do Brasil. Agora é hora. Melhor. Chegou a nossa vez. Nascemos na época certa, né? Nascemos na época certa, beleza. É show de bola. Vou emendar mais uma cartinha, que é do Elberson Medeiros. Ele começa falando: olá a todos. Em geral, eu apenas escuto o cast, não costumo comentar. Várias pessoas que não costumam comentar comentando, hein, Raid? Pois é, ó, a coisa tá mudando aqui, tá invertendo, né? Tá mudando, só visita, hein? É, só visita, então, acho que é a Microsoft no Brasil que tá ajudando aí, hein? Tá ajudando, tá pessoal. Tá saindo da toca. É. Saindo da toca resolvendo escrever. Afinal, estou deprimido. Acho que sou o único que gosta de Resistance e ouve o cast. Rapaz, o Homem Mal não tá aqui pra comentar isso. O Homem Mal não tá aqui pra comentar. Mas, cara, se você curte, cara, aproveita. É, tipo, é que a gente acaba não curtindo muito o jogo, mas é aquilo. O que a gente pensa não é verdade absoluta, longe disso. É, a gente só expressa a nossa opinião. É? É que você é o Pascoal, né, cara? É, tipo assim, você é o Pascoal, né? Você é a visita, né? A gente tá aqui brincando, todos, né? Mas é... A gente sempre fala, até nos casts mesmo, que a gente fala normalmente sobre os jogos, é a nossa opinião pessoal, assim. Vai ter gente que vai concordar ou não, mas a gente nunca afirmou que sabe, que nem quando, por exemplo, a gente faz uma votação dos melhores jogos, são na nossa opinião, não que necessariamente sejam de fato os melhores jogos do é porque não tem como classificar isso, né? Tipo, os melhores também, né? Assim. Dá pra fazer um dos mais vendidos, né? Agora, os melhores, qual que é o critério, sim, né? Sim. Então é sempre deixar bem claro que tudo que a gente fala no cast é opinião e conhecimento e vivência nossa, né? Não que seja o que de fato acontece no mundo do videogame. Sim, sim. É, ele falou aqui: achei que vocês abordaram muito bem o tema sobre jogos sendo lançados no mercado brasileiro, mas eu gostaria de apontar alguns pontos que acho que também contribuíram. Afinal, agora com a PSN e a Live, as grandes empresas estão vendo a quantidade de brasileiros logados e jogando online com jogos originais, muito mais gente do que os jogos vendidos aqui. Além disso, essas empresas já fazem vista grossa para os cadastros brasileiros como americanos, e tem noção do valor que estamos investindo em games e que estaríamos dispostos. Isso é verdade, cara. Eu acho que eles fazem vista grossa, sim. Porque se eles quisessem bloquear a gente, é muito fácil. IP, né? Eles já bloqueiam pra, tipo, acabou. Netflix mesmo. Você não consegue estar na Netflix americana, né? É, então. Seria a mesma coisa, hein? É que é interessante pra eles, né? É interessante pros caras. Eles estão assistindo a gente, Truman Show. Total. E o jogo justo teve impacto na quantidade de vendas em um curto espaço de tempo, apenas retirando imposto, e isso ajudou a mostrar o potencial do nosso mercado, além de me ajudar a adquirir alguns jogos a um preço de banana. Lembro que o último que comprei é Smash, acho que é Smash Splinter Cell, que eu acho que não é, deve ser, não é Splinter Cell? Será? Não sei. Não, ó, é isso mesmo, SMA Splinter, só pra ter o controle com o Motion Pro, ou deve ser o Motion Plus do Wii, que vinha de brinde, né? Ele deve ter comprado no jogo justo esse jogo, porque vinha com, era um bundle com Motion Plus. Quanto ao mercado nacional, produzindo games bons, eu realmente queria acreditar, mas a experiência me obriga a ser cético. Eu queria comprar um Zibo para ajudar o mercado nacional. Na época, me pareceu uma boa ideia, além de completar minha coleção de videogames. Mas assim que vi um pouco mais do console, fiquei com vergonha. Nem a SEGA quis lançar mais seus jogos para ele. E ao ver os jogos desenvolvidos aqui, é só dar uma olhada nos novos Master Systems ou Mega Drives. Centenas de jogos na memória, uma parte de clássicos que eu tenho vontade de jogar novamente, mas o restante é nacional. E o resultado, bom, ainda tenho meu Master System 2 em uma caixa com meus cartuchos, para matar a saudade. E um emulador para rodar no meu PC, que também roda Crysis. Ô, louco! Caramba, então é nóis, hein? Achievement Unlocked, né? Pluk! Cara, olha, o país tá melhorando de situação, viu? Você Nossa vê. Senhora. Muita gente com PC que roda Crysis. Ai, um PC novo, hein? É, a gente vai ficar rico logo, não é possível, cara. Pois é. Não é possível, cara, não é possível. Uma hora tem que ir. É, o PC roda Crysis, ó, mas ele fala aqui. Mas acaba usando pra jogos antigos. A propósito, Heroes 3 merece um cast. Poderiam aproveitar agora que vão lançar o 6, mas não toquem nele. Será? Quanto à queda de preços, realmente estou feliz com a queda de preços e a possibilidade de termos mais jogos legendados em português do Brasil. Para mim, uma legenda decente em português do Brasil já é suficiente. Estou torcendo para essa queda atingir logo a Sony e a Nintendo. Estava olhando a PSN brasileira, por exemplo, onde alguns jogos já são vendidos a $10, $15, estão sendo vendidos a $20, $30. Bem legal, ainda compro na PSN americana pelas promoções e porque tenho vários meses de Plus. Mas ao pegarmos um jogo que é vendido em lojas da PSN, temos, por exemplo, um preço na americana de $50. Pela lógica, o preço dos outros jogos deveriam ser vendidos por uns 100, mas está sendo vendido a R$160. Ou seja, não vem exatamente do imposto, mas o preço do mercado. Do contrário, todos deveriam ter obedecido a mesma regra de custo. Faz sentido pra caramba, né, meu? Então, tipo, quando você vê essa puxada a mais aí, muitas vezes não é o imposto, não, é a empresa também. Mas distribuição digital, cara, é outro negócio que tá bem interessante, né? Como o pessoal comentou aí na outra carta que a gente leu, os jogos que a Microsoft começou a colocou a R$20, vai ser interessante isso daí, cara. Eu quero ver qual a quantidade de downloads que esses jogos vão ter. Eu acho que tá vendendo igual água isso aí, viu? Também acho, principalmente. E é mais um motivo pro pessoal conectar o console, né? Pra poder comprar o jogo mais barato. Sim. Acho que é mais um negócio pra pessoal procurar. Olha, se você conectar o console, você consegue comprar esse jogo aqui que tá 60 na prateleira por 20. Eu duvido que você ache, por exemplo, você vai achar Gears of War 2 a R$20 na prateleira, na caixinha. Nem a 60 você não acha, velho. Acho que tá 60, 70 é o preço. Acho que tá difícil, velho. Aqui Gears no Brasil 2. Você não acha, não. Não, acho sim, porque ele 60? Tá bem. Ele tá sendo prensado no Brasil. Por causa disso. Mas por DLC, por distribuição digital, 20, né? Não tem como. Então, o 20 é preço de jogo pirata, né? Então. Se você comprar com 3, 4 CDs, já fica 20 o piratão mesmo, assim. Uhum. O que eu vejo o pessoal comentar é o seguinte: jogo pirata de Xbox custa entre R$10 e R$20 mesmo. Alguns os caras cobram 15, assim, se é muito lançamento, né? Tá na primeira semana. Mas pelo preço de dois piratas, você tem um original com online, cara. Então, e se for contar assim, o conforto de você não ter que sair da sua casa pra comprar o jogo, o dinheiro que você economizaria talvez com transporte pra ir até comprar o pirata, né? Uhum. E por ser original, vale muito mais a pena pagar 20 no original do que 15 no pirata, né? Não, absurdamente. Sem contar que você não tá preocupado com nada, né? Banimentos, essas coisas. E é original, né? Uhum, é. Você pega um jogo como Call of Duty World at War, R$20, você tem... O que, a campanha é cooperativo 4 pessoas. Tem uma série de modos versus e também tem aquele Nazi Zombies. Mesmo que você não compre um DLC pro jogo, você tem jogo pra jogar muito tempo. Então acho que acaba valendo a pena. E muitas vezes você vai jogar mais ele do que 5 jogos piratas. Sim. Você vai gastar R$50 e não vai ficar com medo de ser banido, nada assim. Né? E não vai jogar sozinho, o que é mais legal. Verdade. No mais, ele deu parabéns, falou que os casts estão muito bons e fala que é de Contagem, Minas Gerais. Gente de todo o Brasil, hein? Pois é, queria alguém do Acre. Alguém do Acre não apareceu ainda. Ele dá mais uma última sugestão aqui, ó, sugestão de leitura. Afinal, nem só de videogames o homem viverá. 1001 videogames. You must play before you die, ainda sem tradução. Mas pode ser lido em inglês. Ele falou que é uma ótima ideia para um cast mais cult, assim. 1001 jogos que você precisa jogar antes de morrer. Rapaz, será que dá? É jogo pra caramba, hein? Deveria ser tipo uns 100 jogos que você precisa jogar antes de morrer. Não, dessa lista, talvez aí a gente filtre 100. Se eu tracei e conseguir jogar o 100 até a gente morrer, tá bom. O 1001 deve ser igual aqueles jogos do NES, né? Que você comprava cartas de menino nos jogos, que é quase todos repetidos, né? Tem 3 diferentes, assim, vai repetindo. É bem por aí. Só acho que mesmo assim, com 100 jogos e a indústria bombando como tá bombando, as escolhas vão se complicar muito até o final da tua vida. Uhum. Cara, os caras têm que começar a vender não só jogo, tem que começar a vender uma extensão aí da vida, senão a gente tá ferrado, cara. Não vai dar tempo. Life Plus, né? O Life Plus aí, cara. Ou pelo menos tem que trabalhar menos, né? Porque a gente trabalha tanto, o foda é isso. Porque vocês que estão ouvindo o cast que tem menos de 20 anos e não trabalham, aproveitem pra jogar agora. Porque depois que você vai trabalhar, estudar, você não sobra tempo pra nada. Fica só vendo o trailer só do jogo. Pascoal, você está numa semana amarga? Vou falar disso. Não, a semana é tipo... mas... Tô só falando porque, assim, quando eu era pequeno, eu queria muito jogar e você não tinha o videogame ou era caro pra caramba, né? Hoje em dia tá bem mais acessível essas coisas aqui no Brasil. Aí, hoje em dia não. Hoje em dia eu compro, né? Comprei o Xbox agora, tenho o Nintendo Wii e tal, mas você acaba não tendo tempo pra jogar nada, né? Porque você cresceu, ficou rico e não tem tempo. Agora que você pode ter... Não, rico não, pô, né? Não. Mais barato. Ah, é. Legal. Raid, recadinhos? Recadinhos, sigam a gente no Twitter, curtam no Facebook, e eu sou o OrionCast e mandem cartinhas pra gente. Beleza. Pascoal, você quer fazer mansão honrosa aí? Propaganda do meu blog só. Ah, assim. Tá, sabia. Vocês que gostam de desenho podem acessar meu blog, é rodrigopascoaldesenhos.blogspot.com.br. Mas se você digitar Rodrigo Pascoal no Google, você já encontra o site. Tem o link aí no post também, só clicar no link aí que vai. Ah, é, obrigado, gente. Rodrigo Pascoal essa semana só perde para o tiozinho lá da empresa da maçã que foi embora. Beleza? Mas falou, galera. Obrigado e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? Muito antes da atual guerra de consoles aí que a gente está vivendo entre Microsoft, Sony e Nintendo, houve uma outra grande guerra de consoles, né? Famosa na infância de muitos nós aqui, é a Sega versus a Nintendo. Então, no final dos anos 80, a Nintendo ela reinava soberana com seu NES, ou famoso Nintendinho, né? Sendo de longe o console doméstico mais popular do mundo. A Sega, uma das maiores fabricantes de arcade daquela época, tentou entrar no mercado de consoles domésticos lá por 1985, com o SG-1000 Mark III, mais conhecido como Master System. Quem não teve aqui no Brasil, né, Raid? Eu tive. Joguei muito bom, apesar que no Brasil ele foi popular, né? Ele foi. Ele não foi popular nos Estados Unidos, lá foi massacrado pelo NES, né? Estados Unidos e Japão. Então. Mas aqui a Tectoy conseguiu manter ele até bem. Inclusive vende até hoje, né? Vende até hoje. E outra, né? O Master System a gente pode dizer que conseguiu isso sem show do milhão, né? É verdade. É, então. Sem show do milhão ele conseguiu isso no Brasil, que é um feito. Mas tinha o jogo da Mônica. Mas tinha o jogo da Mônica, isso é verdade, não pensei. Mas aí foi então que se iniciou um projeto de um novo console, conhecido internamente como MK-1601. Um cara chamado Hayao Nakayama, presidente da SEGA, resolveu renomeá-lo para Mega Drive. Né? Bela escolha, hein? Opa, Mega Drive, Mega Drive. O nome é poderoso já. Cara. Não, por quê? Porque Mega representa superioridade. E Drive é pra dar ideia de velocidade. Olha isso. É. Não, o nome é bacana. Mas eu gosto do nome americano também, Genesis. É, eu acho nada a ver Sega Genesis, porque ele veio depois do Master. É isso, né? Que eu ia falar. Genesis é início, não. Não faz sentido ser Genesis. Ah, é do Japão, né? Essas coisas aí. Mas eu acho sonoramente assim bacana, Genesis. Assim, o meu era um Genesis, que era o modelo clássico. Mas vamos lá. A placa do Mega Drive, né, era baseada na placa System 16 dos arcades da Sega, o que facilitou muito a conversão de sucessos para o console doméstico. Você lembra de um desses sucessos para console doméstico, homem mal? Rise from Your Grave. Foi clássico de 89. Rise from Your Grave. Isso, cara, hoje em dia você fala, né? Porque na época ninguém sabia o que o cara falava. Era um orgulho desse negócio. Não, ele falava assim: Rise from Your Grave. Era exatamente assim que ele falava. É, bem longe do Rise. Ah, mas umas 5 vezes mais abafado, hein? Pô. Dava pra entender nada. Era difícil entender o que eu falava. Será que igual tem aquele efeito Shao Kahnizator, que a gente transforma tudo em Shao Kahn, será que ninguém pensou em fazer um filtro de áudio aí, Mega Drive Zator ou Altered Beast Zator, pra deixar todo mundo com voz de Altered Beast? É mesmo. Ou com voz... então, cara, tipo assim, engenheiros de áudio, diretor, sonoplasta, por favor, pense nisso. Vamos usar isso nesse cast. É, Hans Donners do áudio. Mega Drive Inizator. É, Mega Drive. Os donos do áudio, Os donos do áudio. E criem um efeito, dá um jeito aí. Vamos escrever a ferramenta. É. O processador do console, né? Ele era um Motorola 68000 com incrível clock de 7.67 MHz. Muito poderoso para a época. Sendo usado, inclusive, em Macintosh da Apple, meu irmão. Você tem a dizer sobre isso? É, não é nada. Estamos falando de 1989. Então, meu irmão, Esse seu negócio com o Mega Drive, agora que eu li, eu não tinha feito essa relação entre Apple e Mega Drive, assim. Não, não tem nada a ver. Você vai achar que eu sou um Apple Freak, velho. É, então. Não é? Eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo, meu irmão. O seu gosto por Apple e o seu gosto pelo Mega Drive. Lá no coração, lá já batia, entende? Fazer o quê, né? Era. Que outro console na época tinha um processador mais rápido? Nenhum, né? Console nenhum. Tá pago. O tipo sanguíneo, digamos assim, que o tipo sanguíneo do Macintosh e do Mega Drive era o mesmo? O mesmo coração batia nos dois lá. O coração batia nos dois lá. Só não rolou um transplante, né? É. Bom, e o Mega Drive, né, com essas características, ele foi lançado em 29 de outubro de 1988 no Japão. E 14 de agosto, mês do cachorro louco, né, de 1989 nos Estados Unidos, com o nome de Sega Genesis, que eu comentei antes. Eu acho bonito, acho sonoro assim, Genesis, né? O console fornecia jogos muito superiores em gráficos e áudio em relação ao seu rival atual, o NES. Áudio show de bola, né? Wise from your grave. Cara. Apesar que o áudio dele era bem inferior ao áudio natural da placa C116, né, do arcade. Foi uma das coisas que eles reduziram, né? O áudio e o processador. Mas mesmo assim, era superior o áudio do NES. Uhum. É. Ah, mas é aquilo também. Memória RAM era crítico, né? Em cartucho, né? Memória ROM. Era caro pra caramba. Tudo era crítico, né? Tudo era limitado, crítico, né? Aí, acho que as tecnologias de compressão de áudio também não eram tão maravilhosas quanto hoje. Não tinha MP3, né? Naquela época. Isso que eu ia falar. Acho que nessa época ainda não existia MP3, não, né? Com certeza não existia. Não existia tecnologia pra rodar o OrionCast. Não, a não ser que fosse em MIDI, né? É, fosse aí MIDI. Não, nem MIDI dava pra rodar o OrionCast. Teria que ser em fita, cassete. É, mas aí foi questão de aprender a mexer mesmo. Que você tem a voz tosca do Altered Beast. E um pouco mais pra frente você tem o Larry, o narrador do Rock'n'Roll Racing, que era fantástico, cara. Let the carnage begin! Cara, era perfeito. A trilha sonora dos Streets of Rage. Então, era questão de pegar a manha dele. Mas a trilha sonora do Streets of Rage era mais fácil porque era MIDI, né? Ah, sim, era MIDI. E a voz dos personagens era abafada, mas você era maravilhosa. Cara, você ter um MIDI de 3 canal e um MIDI de 256 canais é bem diferente. Tudo é MIDI, mas o hardware que você precisa pra executar é completamente diferente. Ah, sim, mas mesmo assim, foi o primeiro console que tinha um volume independente ali, um amplificador embutido. Isso era legal, né? E cortaram depois, muito né? Style. Cortaram, cara. Por isso das coisas que eu gostava do meu lá, escrito Sega Genesis, né? Aquele 16-bit grandão em cima, controle deslizante de volume. Você plugava, até isso era moderno nele. Eu era igualzinho, mas o meu não era a versão escrito Sega Genesis, o meu já era o Mega Drive. Era escrito pequenininho embaixo, assim, Mega Drive Sega. Uhum. Mas com esse, cara, muito bom. Tinha porta de fone de ouvido e cabo AV. Olha só. Cabo AV, exatamente. Era um DIN, aquele DIN de 5 pinos. É o mesmo cabo do Neo Geo. Meu Neo Geo cartucho tinha aquilo ali. O Neo Geo CD também tinha aquele cabo, funcionava no Mega Drive. Que a gente chamava aquilo ali de Super Audio Vídeo, que não era esse vídeo ainda, né? A gente tinha mania de chamar. Entre os amigos, olha, você viu aquela qualidade da imagem, fica animal ligar aquilo ali, mas não eram todas as TVs que tinham na época. Cara, não, eu nem tinha, sabe o que eu fazia? Eu ligava no videocassete, cara. Ah, é? E o videocassete você ligava via RF na TV? Videocassete, sim. No canal 3 ou 4? É. Dava o mesmo efeito. Mas eu gravava, né? Podia gravar os jogos. Ah, isso é verdade. Dá pra fazer replay. Então. E até tinha um amigo que usava. Já podia fazer vídeo review na época. Ah, porque, é mesmo? A tecnologia tava aí, ó. Pode crer, cara. O problema seria como upar, né? Mas até aí, pra onde eu bati a site pra upar. Mas o vídeo review já estaria pronto. Pode crer. Ah, bacana, bacana. O seu também era. Se ligava no videocassete, Raid? Ligava no videocassete. Eu não tive Mega Drive, eu tive Master System, né? Mas uhum. Não, o Master System era RF, então ligava direto. Ah, direto, aquela caixinha. Clac, clac. Mas quando você liga no videocassete, perdia qualidade, não perde? Perde, fica meio zoado. Fica mais apagado, não fica? Então, mas será que eu tinha que usar o videocassete como transcoder? Poderia importado. Não, eu nunca vi diferença não, cara. Que assim, eu tinha uma TV preta e branca, Aí você não ia ver muita diferença mesmo, não. Com certeza não ia. Você não ia. Calma. Eu tinha uma TV preta e branca, que é a mesma que eu usava pra jogar Atari, que o meu Mega, ele veio o cabo normal e o cabo AV. E quando eu jogava na TV preta e branca, eu jogava com o cabo AV. Só que, cara, era uma imagem tão perfeita. Cara, porque branco digital, assim, né? Cara, meu, era telefunken, né? Quando se fala que as coisas... Quando se fala que hoje não se faz coisa igual antigamente, é verdade, cara. Cara, tinha uma imagem maravilhosa, sem chiado, sem nada. E aí depois, de vez em quando eu jogava na sala, que eu ligava no videocassete. E tipo, de definição eu não sentia. De cor eu não podia falar, né? Porque não tinha como comparar. Mas de definição, cara... Contraste é bom de falar, né? Então. Sabe o que eu lembro? Que eu ia pra TV colorida, porque na TV preto e branco não funcionava as pistolas do Lethal Enforcer. Nossa, tinha isso. É mesmo. É engraçado que eu tinha um amigo que usava o videocassete de transcoder. O dele era importado. Uhum. Aí ele usava o videocassete como transcoder, porque a televisão dele não pegava NTSC. Nem a maioria das TVs da época não pegava, não. Pelo menos na época que eu tive o meu, assim, se até uma TV que era... eu lembro até o nome desse recurso. Eu vim comprar um tempo depois, já na geração PlayStation e Saturno, uma TV que era trinorma. Ela era NTSC. Nossa, PAL, NTSC M... era PAL MN e NTSC. E era automática. Era a TV da Philco. Não esqueço quando eu comprei isso aí. Até ligar um videogame naquela época precisava de um projeto de engenharia, né? Porque o negócio era complicado, vê, né? Incrível você conseguir fazer tudo. E ficar colorido, né? Então, porque tinha muito... Bom, o meu também era um importado, só que o meu foi transcodificado. Então o pessoal transcodificou aqui no Brasil. Eu peguei no lugar que fazia esse trampo, né? Eles abriam um videogame e transcodificavam. Agora, esse do meu amigo, ele ligava no de cassete. Falei, meu. O meu era o Nacional antes da Tectoy, cara. Era o Nacional que chegou aqui e vendeu no Brasil, mas ainda pela Sega. Cara, era um console, meu, sei lá. Acho que muito, muito, muito da hora, cara. Não sei porque meu irmão foi vender aquela merda, cara. A gente já percebeu, meu irmão, que é um trauma que você ainda não superou. Cara. Que videogame da hora, cara. Tinha um botão de reset, cara. Tinha um botão, era pressionar, não era aquela negocinha da Atari, alavanquinha, né? Apesar que o NES também era pressionar, mas ninguém tinha NES original, né? Todo mundo tinha clone aqui, pelo menos eu não tive o NES original, eu tive clone. É. Mas, falando na guerra, né, dele com o NES, o console ele vendeu bastante e rápido, né? Deu uma balada assim, na soberania da Nintendo com o NES, que não ficou parado e teve que acelerar o Super Nintendo, que saiu em novembro do ano seguinte. E sendo diversas vezes adiado, eles enrolaram, mas quando o Mega Drive chegou e começou a ganhar mercado, e principalmente na América, né? Na América o Mega Drive cresceu bastante. O Super NES chegou com o Super Mario World, que era o mascote, né? Pra tentar recuperar aí os fãs que o NES tinha perdido pro Mega Drive. De início, as vendas do Super NES elas não causaram assim, um impacto muito grande pro Mega Drive, não. Mas a Nintendo tinha uma coisa que a Sega não tinha, né? O mascote à altura. Ou seja... Exigiram Miyamoto, né? Também. É lógico, né? E Miyamoto. Mas a SEGA, ela tinha o Alex Kidd, mas que definitivamente já tinha tomado uma surra do Mario na geração anterior, né, com o Master System. Então ficou a cargo de um senhor chamado Yuji Naka criar um personagem que conseguisse essa proeza, né, bater de frente com o Mario. Então, em junho de 91, surge Sonic the Hedgehog, um mês emblemático na sua vida, hein, Raid? Emblemático, né? Digamos assim. E o Sonic se tornou o mascote oficial da SEGA, né? Com as cores da empresa e usando a velocidade do processador 68000 da Motorola, que era o mesmo que equipava os Macintosh da época, né, homem mal? Bom, vou confiar na sua palavra. Tá bom. Tá escrito aqui, o diretor, tá escrito. O personagem deu muita dor de cabeça para o pessoal do Nintendo, vendendo mais de 4 milhões de cópias em sua estreia e mais de 6 milhões na sequência. Sonic foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do console. E aí, galera? Naquela época, uma franquia nova, assim, vender 4 milhões de cara é uma proeza. chegou com o pé na porta. 4 milhões há 20 anos atrás é muito mais do que hoje em dia, né? Então. Nossa. É. A gente fez cast aí recente de Gears of War, né? A gente teve a notícia que Gears of War 3 tava com 3 milhões e alguma coisa de cópias, né? Então, é realmente, pra época e pro tamanho do mercado, é algo assustador. É que a SEGA, ela era muito boa em marketing. Ela fazia muita propaganda na TV, ela colocava isso na cabeça da criançada, né? De querer o Mega Drive e querer o Sonic. Funcionou também porque o produto bem oferecido era show de bola. Assim é, com certeza. A qualidade do jogo. Mas aí, como é que foi pra você jogar Sonic? Também, né? Eu acho que o show era muito diferente, você ligar o Mega Drive e ligar o NES, né? A começar pela voz, que a gente tirou o sarro, né? Do áudio, assim, mas mesmo, cara, tinha coisa, eu lembro do pessoal, o videogame fala, cara. Tipo, mesmo que abafadão, pra época ninguém tinha feito aquilo. Então era algo muito, pô, muito revolucionário, né? E um dos slogans da SEGA, né, é que o Genesis faz o que o Nintendo não faz, né? Era assim, SEGA era Genesis does what Nintendo don't. Então é um trocadilho aí com o nome da Nintendo pra lembrar isso, deixar bem, bem claro. Mas aí pra vocês, como é que foi o primeiro Sonic no Mega Drive? Ou vocês já chegaram no segundo Sonic? Como é que foi? Como é que vocês viveram esse momento? Essa pergunta eu gosto de fazer toda vez que a gente tá aqui. Como foi pra vocês? Então, eu joguei o Sonic, eu joguei no Master System, né? No Mega Drive eu fui jogar muito tempo depois. Uhum. Inclusive, eu até disse que foi o jogo que fez eu virar gamer, né? O Sonic 1 do Master System. Mas o do Mega Drive é uma versão até... Ela tem algumas fases, assim, parecidas, né? Mas ele não é igual, né? E eles foram lançados ao mesmo tempo também, as duas versões, né? Não foi primeiro do Master, depois do Mega. Se não me engano, foi até o contrário. Primeiro do Mega, depois do Master. Uhum, eles converteram. O jogo é excelente, né? Eu jogo até hoje, eu tenho ele na Xbox Live lá, tem quase todos os achievements, né? Acho que tem um só que eu não peguei. E isso é verdade, que esse dia eu tava jogando, tava lá na minha lista, todo mundo jogando Gears, jogando Port, jogando sei lá o que, e tá lá, Hard, Sonic 1, puta merda. Maluco, né? Então, quando eu falo que eu jogo até hoje, não tô mentindo, é verdade, eu jogo até hoje mesmo. Isso é verdade mesmo. Se tivesse co-op no 2 pra jogar com o Tails, nessa versão eu jogava com você, Raid. Mas tem, pô. Tem? Não, não tem sei co-op. Na versão da Xbox, mas na versão do Mega Drive tem. Não, tô falando na versão da Live. Se dá... tem co-op? Eu não sei se dá online, eu nunca tentei. Ou é só local? A local dá. Ah, então. Já tem até um modo de você jogar de 2, que você disputa corrida, eu joguei bastante esse modo. Então, mas eu queria, se tiver online aí, sou o candidato. Beleza. A comprar o jogo e jogar com o Hyde, só pela honra de jogar com o Hyde, o jogo do Sonic. E pra você, Mr. Baú, você, apesar de não ter tido Mega Drive, você jogou muito Sonic na casa dos outros? Joguei na casa dos outros e comecei com depois, né? Passava inveja, né? Também aconteceu isso comigo. Pior que eu não tinha, assim, eu não tinha Mega Drive. Depois que eu tive o Super Nintendo, ainda era legal jogar o Sonic, né? Porque ele era muito diferente do Mario, né? Eu achava ele, sei lá, igual eu me mal falo mesmo, é mais dinâmico, é outra pegada mesmo. Não, o gráfico dele também é bem mais bonito que o Mario, né? Mesmo sendo, o Mario World, com sendo lançado antes, o gráfico é superior. Sabe o que eu achava louco? A água de fundo, na terceira fase do Sonic 2. Eu achava demais aquilo. Também é que tem muitas telas bonitas, né? Eu acho, as músicas, eu acho. As músicas demais. E todas são legais. Aquela da terceira... Terceiro Mundo é muito boa, aquela do mundo do óleo, e as fases eram bem diversificadas, né? Os caras que bolavam o level design lá eram bem doidões, né? Pra imaginar que era um monte de lugar diferente, né? Foi legal essa história de mundo também, né? Essa é zona, né, na verdade. E aí, ô Mimal, você que foi citado aí pelo Mr. Bubbles, aí, que é um Mega Drive Holic aí, como é que foi o seu encontro com o Sonic? Então, quando nós compramos o Mega Drive aqui em casa, veio com o Sonic e um controle, controlão de 3 botões, né? Que era o padrãozão. Uhum. E, cara, meu, era eu, minha irmã e meu irmão, tipo, jogava o Sonic, isso o Sonic 1. Jogava até o final, voltava, até o final, voltava, até o final, voltava, até o final, voltava. Ah, já fiz isso bastante também. Cara. Só que no meu caso, eu não conseguia passar do final. A minha irmã passava, cara. Caramba! Minha irmã não quer nem saber de jogo hoje em dia, mas ela passava, cara. No show de bola. Caraca, velho, impressionante. Nós jogamos muito, mas joguei muito, muito, muito. Tanto que assim, sei lá, acho que por uns 4 meses, assim, uns 3 meses, era o único jogo. Videogame novo, o único jogo, cara, você fura. Ah, fura mesmo. E é um jogo que eu gosto de jogar, você não... você joga, tipo, que nem, você chega até o final, aí, tipo, que nem, no meu caso, eu jogava com uns amigos, a gente chegava até o final, morria. Com Sonic de ferro. Ah, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, agora vamos tentar pegar mais vida pra passar. E vai do começo de novo, né? É, do começo e não enjoava, não. Era, tipo, beleza, mas agora vamos tentar com mais vida. E, tipo, eu tentava, sabe, juntar vida, tentava achar lugar. Então, assim, agora vamos jogar só pra gente tentar ver se a gente acha onde tem vida secreta pra, sabe, tentar depois juntar tudo e passar no final. Cara, é muito legal juntar a galera pra jogar desse jeito. E, tipo, fica um jogando, né, e os outros torcendo. Ou criticando, né? Ou torcendo pra morrer, pra passar a vez, né? Morreu, passou o controle, cara. Quando chega um amigo trollador, né, que fala assim, não, pula aqui que tem um negócio secreto. Aí você pulava ali e morria. Como diz o Matanza, né, cara? Quem perde, sai, e fica só quem sabe jogar. Muito bom. Mas o Sonic, ele não foi um dos únicos responsáveis pelo sucesso do Mega Drive, não. Enquanto a Nintendo ela possui uma versão mais fiel do Street Fighter 2, né, e acordos de exclusividade, então a primeira versão do Street Fighter não apareceu tão cedo no Mega Drive, né, como uma arma aí contra, né, a Sega ela tinha o Mortal Kombat com os gráficos realistas com sangue, né, e a versão do NES não tinha sangue, os fatalities eram diferentes, né. Cara, eu lembro até do som do Eu lembro, cara, você tá falando, eu tô vendo um filme na minha cabeça, colocando o cartucho, aquela tela cinza com as letras, pra você entrar o código, aí sei lá, ABA, CABB, aí, tarana, get over here, a tela ficava vermelha assim, você sabia já, meu, agora o bicho vai pegar, cara. E você sabia que essa questão de violência, ela gerou polêmica? Porque a Nintendo ela usou isso na época, assim, pra favorecer ela, alegando que a violência no Genesis não era no Mortal Kombat, né? Olha como aí você usa. No Genesis é malandra. As criancinhas, né? E a briga culminou na criação da ESRB, que é aquela entidade que classifica os jogos dos Estados Unidos, que a gente comentou isso no episódio de Mortal Kombat. É, foi algo que a gente comentou lá também. A gente até fez um episódio sobre classificação também, né? Sobre classificação. É que o Mortal Kombat foi o jogo que começou isso, né? E ele foi usado aí, digamos assim, de... Má fé pela Nintendo. De má fé pela Nintendo. Isso foi uma tática de mercado feia, né, cara? Jogou sujão. Depois veio, anos depois veio lançar Killer Instinct com a Rally. Aí já não influencia ninguém, né? Aí já não era... Aí quando é conveniente, né? Aí você fala que não, aí pode. Aí, não tem sangue no Killer Instinct. Aham. E isso era uma guerra de consoles mesmo, né? Você usar um negócio assim, é guerra mesmo, assim. Acho que às vezes, apesar de toda a trollagem... Hoje tem muita trollagem na internet, né? E eu acho que entre os fabricantes o negócio é mais assim, digamos... Tem um fair play, assim, quando um dá declaração do outro, esse tipo de coisa. Acho que isso aqui era bem mais feio naquela época. Essa era a guerra de verdade, né? De hoje era a briguinha só, isso era... Depois Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, muito bem colocado. Muito bem. Não, Primeira Guerra Mundial não, era Guerra Fria mesmo, era guerra de interesses, cara. A guerra de manipulação. E o pior, usando crianças. Então. Usando crianças. Porque é verdade, né? Aquela época os jogadores de videogame não eram tão... O videogame era muito novo, né? E as pessoas era de criança mesmo. E essa guerra de console, ela se arrastou, como a gente já comentou várias vezes até em outros episódios, até mais ou menos 95, quando a Sony pôs fim lá na era 16-bits e começou a 32 com o PlayStation, veio o Saturno também. E aí todo mundo sabe a história, que a gente já falou no cast aqui, a história do PlayStation 1, tá? E tentando dar uma sobrevida ao console, a Sega ela lançou uns remendões aí, né? Lançou o 32X e o Sega CD, que aumentavam assim de forma significativa o poder gráfico do console e o recurso para ele armazenar memória também, né? Que o CD cabia muito mais coisa que um cartucho. Ah, quer dizer, era possível fazer um cartucho de 650 MB, que era o que cabia num CD, mais ou menos. Só que era uma loucura, né? Era inviável comercialmente fazer um negócio desse. Mas eles usavam isso aí de uma forma bem porca, né? Porque os jogos de Sega CD, eles eram filmes, né? Praticamente, assim. Quase todos eles eram filmes. E o 32X era... um Mega Drive com áudio um pouco diferente, né? Melhorava mais o áudio. É, então, o Sega... Qual que é o real pan do negócio? O Sega CD, ele foi maroto, porque o Sega CD, além dele adicionar mais RAM no console, ele tinha um processador de áudio novo pra acabar o iPhone Low Wave. Mas assim, nem todos os jogos eram filmes, não, cara. Você tinha Shadow Dancer, você tinha Afterburner, você tinha Sonic CD. Então. Esses são os bons, né? Mas a maioria deles, se for pegar a lista, a maioria é filme. É filme, É por isso que. E sem contar o valor, pistola, né? Mad Dog McCree, jogo de pistola. Eu tinha Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, jogo de pistola. Cannibal Corpse é a banda? Vários jogos de pistola. Eu acho que é o nome da banda meio do jogo, né? Duvidar. Ai, ai. Mas é incrível, né? A SEGA, ela acreditava mesmo na tecnologia. A tecnologia do CD bem verde ainda, e os caras para dados e os caras mandando ver. Diz a lenda que o SEGA CD não chegava nem um X, cara, de velocidade. Nossa senhora, imaginando. Ah, até um dos motivos de não poder fazer um uso muito pesado, de ter muita compressão no vídeo, esse tipo de coisa. Porque a velocidade de streaming dele era baixíssima, né? Então você não podia pôr qualidade mesmo no negócio, senão... A tecnologia não tava pronta, né? É legal que eles falavam que era, tipo, alta resolução, já naquela época, né? O Sega CD. E você vai ver um negócio hoje, tipo, um GIF animado, né? É muito mal Exatamente, feito. Cara. Muito porquinho. Nossa, GIF animado não tinha feito essa relação, não. Essa relação é... Mas é verdade, era um GIF... Nossa, você imaginou? O que você jogou? Ah, joguei um GIF animado. Tipo, apesar que os jogos em cartucho são enormes GIFs animados, né? Você for ver por esse lado, tecnicamente pensando. Verdade. Mas o Mega Drive, apesar desses remendos, ele conseguiu um sucesso comercial bacana. Né? Ele vendeu aproximadamente 40 milhões de unidades ao redor do mundo. Né? Contra mais ou menos as 50 que vendeu o Super Nintendo. Que ninguém se importa. Que ninguém se importa, né, meu irmão? Estatística completamente inútil. E ó, meu irmão, pra seu gosto, né, o Super NES, ele deu checkmate no console da SEGA com o lançamento de Donkey Kong Country e seus gráficos pré-renderizados. Esse aqui eu senti um momento de trollagem com o meu irmão. Então, mais ou menos igual a gente fez com o Palos no episódio da SEGA. Considerando a derrota, né, a... anterior, que foi do Sega Master System pro NES, o sucesso que o Mega Drive conseguiu, que chegou a manter a Sega em primeiro lugar durante um bom tempo, né, até o Super NES alcançar, isso não aconteceu instantaneamente quando o Super NES foi lançado. Então acho que foi a primeira guerra de consoles que foi pescoço a pescoço, né. Foi. Teve porque briga assim, não só inteiro. Que é uma guerra, mas a Nintendo ela tá na frente desde o começo, né. Quando ela entrou, praticamente já ficou na frente. E aí, essa não, da... Quando foi a época do Mega Drive e Super Nintendo, foi uma briga mesmo. Tinha reviravolta, né? Tinha, porque eles ficavam muito de joguinho com as thirds, né? Tipo, faz jogo pra mim, atrasa... Putz, era muito... É por isso que eu falo, era guerra fria, cara. Era politicagem total. Era acirrado, tanto que pode ver que a diferença aí não é tão grande, né? De 10 milhões só. Uhum. Não, é... Ó... 40 para 50, uma base de 40 não é, vamos dizer, 20% mais ou menos. Não é uma diferença absurda, não. Então, você pensar na vida que os consoles tiveram, apesar que eu tenho lá minhas dúvidas, né, desse número de 40 milhões de Mega Drive. Até quando pararam de contar? Eu acho que é 2002. Então, 2002, isso mesmo, tá aqui. 2002 a SEGA parou de contar, mas... Mas o Super Nintendo parou quando? Então... Deve ter parado bem antes, né? Eu acho que foi mais ou menos na mesma época. O Super Nintendo parou de fabricar quando lançaram o GameCube. É, exatamente. Foi quando lançaram o GameCube. Eu acho que também foi mais ou menos nessa época, né? 2012, aliás, né? Acho que até um pouco antes, viu? Foi durante o Nintendo 64. Não, ainda tinha. Que lançaram tinha. Aquela versão mini dele, aquela versão compacta. Ah, é mesmo, versão mini. Mas o cast é do Mega Drive. Não importa, cara. Super Nintendo que se exploda hoje. Mas, ó, o Super Nintendo que se exploda. Mas o Mega Drive, né? Por isso que eu tenho dúvida nesses 40 milhões. Ele continua sendo fabricado até hoje aqui pela Tectoy, em versões diferentes. Né? Aqui tem 500 versões que os gringos nunca tiveram. Vocês acreditam que uma vez eu vi uma reportagem lá fora dos gringos falando que o Brasil é o lugar do sonho para os gamers? Olha isso, a gente reclama tanto do mercado brasileiro. Ah, porque, é? Porque é, essa reportagem faz anos que eu vi essa reportagem. Era na internet, tipo assim. Foi quando eu comecei a acessar a IGN. Foi logo que eu comecei a acessar a IGN. Né? E tava essa reportagem lá e falava assim, que o Brasil era um sonho dos gamers. Por quê? Porque aqui você conseguia comprar Super Nintendo, você conseguia comprar Mega Drive, e lá eram coisas que não, praticamente não achava mais. Então, eles colocaram nesse tipo de motivo. Então, não é o paraíso dos colecionadores de games. Colecionadores de games. Antigos ainda, que acrescenta. Mas, eu lembro que não era bem esse o título da reportagem, não. Mas falava nesse aspecto, né? Eles conseguiam comprar um vinho Mega Drive aqui. Mas, sabe, eu acho que as versões novas são piores que as antigas, assim. Eu não compraria o Mega Drive novo, que a Tectoy fabricou, mas eu compraria o antigo. Eu achei muito louco aquele portátil novo que eles fizeram. Então, que é SD. Você falou que dá pra colocar o cartão de memória, né? É. Ah, mas esse é raríssimo. Eles fabricaram pouquíssimos e já parou porque não deu certo o negócio. Puta, mas eu achei muito louco. Eu, tipo, entre um emulador e aquele lá, compraria fácil, cara. Mas eles lançaram várias versões que não tem nem entrada pra cartucho, né? Você fica preso com os jogos que tem na memória e acabou. E parece também que ele é mais mal feito, né? Eu li até em algum lugar que ele usa tipo um emulador. É uma outra placa, mais barata do que a original, com um emulador dentro, né? Não sei até onde isso é verdade, né? Mas falam que tem jogos que você vê diferença do Mega Drive original pra essas versões novas aí. Principalmente aquele branco, sabe? Eu acho que é um hardwarezinho chinês, assim. É. Que não é exatamente processador do Mega Drive rodando mesmo com o emulador. É barateado. Si. É. É mais fácil isso do que pegar um 68000 da Motorola e soldar numa placa. Pode crer. Você não deve encontrar. Fazer de novo por isso. Não vale a pena pros caras. Tá pelo preço que eles vão ter que vender o negócio. Se usar um processador atual, o underclock que vai ter que fazer, né, cara? Vai ter que fazer. É fazer um underclock monstruoso, né? Pra poder fazer funcionar igual. Não, é incrível. E vocês sabiam quantas versões o Mega Drive teve aqui no Brasil? Alguns milhares. Teve 25 versões, cara. Tem algumas versões assim que merecem aqui ser mencionadas, né? A gente não vai falar todos, né? Tem, olha, ó, esse eu acho das mais carismáticas. Tem Mega Drive 3 com Sonic 2. Clássica. Mega Drive 3 com 10 jogos na memória. Também acho que... Pelo jogos na memória. Acho que é muito ruim. Um bundle, assim, acho que o mais importante bundle brasileiro, né? Não. O Super Mega Drive 3, edição especial Show do Milhão. E tem a versão do Super Mega Drive 3 com 10 jogos na memória com a caixa azul, né? Eu compraria da caixa azul. Você comprou da caixa azul? Eu compraria. Qual que era a diferença da caixa azul? A caixa. Caixa azul, né? Mas que isso, também tem um outro Mega Drive 3 com 30 jogos na memória. Agora tem uma coisa em comum em todas essas versões. Alguém adivinha o que é? Qual? Echo the Dolphin. Ah, é mesmo. Nossa, é uma coisa comum em todas as versões. Como esse jogo... Ele fez sucesso? Não fez sucesso, né? Sei lá, cara. Por que eles empurravam isso? É spam, né, esse jogo? Pode crer, negócio, cara. Que ninguém quer. E na época do Dreamcast também, eles falaram bastante também. Que bizarro. E saiu, né? Saiu pra Dreamcast também esse jogo. Golfinho do inferno. É mesmo, saiu. E tem uma outra versão aqui que eu acho que vale a pena citar também, que é Mega Drive 4 Guitar Idol, com 87 jogos na memória. Eu joguei, hein? Guitarrinha. Cara, eu joguei, hein? Que inveja. Toquei Raimundão, hein? Tem NX0? Tem. Não, NX0 não. Tem aquele outros que é viadinho também. Aí fica difícil, né? Start? Putz, é foda. Não, qual que desses que é o mais velho? É o Fresno. CPM22? Não, CPM22. Acho que, cara, reclamei tanto de CPM22. Quando eu escuto Restart, dá vontade de voltar no tempo. É. Bom, você, mas não importa. Eu toquei I Saw You Saying do Raimundos. No Mega Drive. Cara, toquei Envelheço na Cidade, cara. Era no Mega Drive. No Mega Drive, cara. Velho, quem sabe agora? Eu lembro assim, as outras músicas. Eu lembro que tinha Ace of Spades. Lembro que tinha All Day, All Night do Kinks. Caramba. Cara, vários tinha várias. Como é que era a qualidade desse, dessas músicas? Cara, eu ia perguntar. Parece, assim, é, já jogou aqueles Guitar Hero de celular que não é MIDI? O de celular que não é MIDI. É tipo um MP3 zoado, assim, abafado. É. Tipo, mas você entende, cara. Meu, Smoke on the Water, cara. Tinha Overkill do Motorhead, cara. Policy Truck, Dead Kennedys. Nossa, eu vi assim, falei várias músicas. Eu falei, isso aqui num guitarreiro de verdade ia ser da hora. Da hora, né? A engine dele, assim, ele funciona bem ou é tipo Guitar Hero Flash? É, então, eu tô falando, é igual a versão do celular mesmo. Tipo, não tem palco, não tem nada. É só a nota. Ride. Ride, tem gráfico de Mega Drive, Ride. Ah, é verdade. Essa hora, Ride. Não é gráfico de bar. É, não é gráfico de bar, mas Mega Drive já tinha um gráfico próximo de bar, hein? Mas, cara, eu achei legal. Eu achei, tipo, meu, quem não pode, né? Hoje agora pode, mas quem não podia na época atendia, viu, cara? As musiquinhas legal, dava pra ouvir legal. Uma bela seleção, música nacional, tocar Raimundão. E vocês sabiam qual o top 10 dos jogos mais vendidos no Brasil? Eu vou falar do décimo pro primeiro, hein? Em décimo lugar, tem o Sonic Spinball. Isso é surpreendente, porque Sonic Spinball é um jogo muito ruim. É? É. Eu joguei, eu gosto do jogo, né? Eu fechei ele, mas é um jogo muito ruim. Não sei como tá em décimo aí, como vendeu tanto. Apesar que eu não sei se pra estar em décimo vendeu tanto, né? Mas... É, a gente nunca sabe, né? O nono é nada mais, nada menos do que o rei do pop. É Moonwalker. Tinha que salvar as criancinhas, né? Tinha que salvar as criancinhas. Mais ou menos. As criancinhas saiam correndo. Elas viam Michael e saiam correndo. Michael saia correndo, é mesmo. Os movimentos que ele tinha, né? Dava aquele chutão lá. É. Vai os movimentos de dança dele. O oitavo lugar é o FIFA Soccer 97 Gold. Puta merda. Aí isso aí é o que já dava pra você fazer time, cara. Já tinha salão e campo. Tinha os dois, né? Indoor, né? Fazia o time aqui da rua, cara. Era muito louco, velho. O sétimo é o Ayrton Senna Super Mônaco GP2. Pô, tô gostando até agora. Clássico, né? Clássico também. É. Será bom. O sexto lugar era Ultimate Mortal Kombat 3, Mr. Bubbles. É excelente. Se você não viu, ó, é Ultimate Mortal Kombat 3. Isso, o melhor. Viu, Hyde? Uma bosta. Ultimate Mortal Kombat 3. O quinto é Castle of Illusion. Esse é bom. Esse é bom, muito bom. Inclusive, a SEGA, eu li até uma notícia hoje, ela tava mexendo com os direitos da franquia Castle of Illusion. Eles acham que... A SEGA não, acho que é a... A Disney. A Disney, né? Uhum. Eles vão fazer alguma coisa relacionada ao Castle of Illusion. E talvez tenha o Kinect. Com o Epic Mickey 2. Mas é pro Kinect. Pode ser também, nunca se sabe. Pode ser pro Vita. Ou pro Mega Drive da versão brasileira também. É, pode crer, boa, né? Boa. Mega Drive 4. Até que tu lança jogo até hoje. É, e falando em 4, né, no quarto lugar, vem Super Mônaco GP. Esse clássico, esse eu joguei bastante. Clássico também. É. Em terceiro lugar, Mortal Kombat 2. É, um jogo muito bom, mas a versão dele eu acho muito ruim. Muito ruim, né, a versão do Mega Drive. É meio sofrida. É meio sofrida, mas é legal, funciona bem, cara. Eu joguei bastante ele também no Mega. Segundo lugar, Sonic 2. Óbvio, né? Segundo lugar. Bizarro. Você sabe, né, por que Mr. Bubbles é o segundo lugar? É. Porque o primeiro lugar é Mortal Kombat 3. Esse é sem bom. Sem Ultimate na frente. Oh, esse é louco. Bom. Muito bom. Sem Ultimate na frente. Essa pesquisa só pode estar errada, velho. Só pode estar errada. Olha, foi a Tectoy que soltou esses dados aí, hein? Meu, só pode estar errado. É que, cara, é que você não vê nenhum jogo do início do Mega, né, cara? Ou seja, eles começaram a contar isso não sei de quando pra frente. É, porque cadê o Street of Rage? Cadê o Golden Axe? Cadê o Shinobi? Mas isso é no Brasil. É só Brasil, é. Brasil, é. Ah, mas mesmo assim, pô. É, eles não fizeram tanto sucesso aqui que conseguisse entrar no top 10. Não, mas se você for ver, todos esses jogos aí, a maioria deles, pelo menos, né, eles têm versão bundle com o Mega Drive da Tectoy. Isso ajudou muito pra ver que Mortal Kombat 2 tipo, tem, exemplo, Mortal Kombat 3 não tem. Não tem um bundle tem. Maior do que Sonic 2. Ah, não. Mas teve bundle de Mortal Kombat, sim, viu? Então, às vezes vai dar época, né? O do Mortal Kombat 2 saiu logo no lançamento, né? Talvez não tenha vendido muito. Agora o do 3 já saiu quando o negócio tava melhor, né? Já tava mais famoso, assim. Uhum. Então provavelmente vendeu mais. Mais popular. É, já é porque o pessoal já tava enjoado de Sonic, né? Talvez. É, então. Já tá. Aqui veio tudo mais tarde, né? Ah, sim. O pessoal já tava, muita gente já tinha acostumado, já tinha jogado até antes importado. E por aí vai. Sem contar o preço, né? É meio carinho, né? Uhum. O Tectoy sempre foi meio carinho. O que me impressionou é não estar o Show do Milhão aí, porque o Show do Milhão é muito da hora. É, então, o Show do Milhão é um clássico, né, cara? E é 100% brazuca, né? E tem o Silvio Santos, né? Tem o Silvio Santos, cara. Nossa, só faltou um jogo do Chaves pra fechar, hein? Aí, nossa. É. Mas também tem o top 13 de jogos mais vendidos mundial. É, a gente fez o top 13 aqui. O 13º lugar é o NBA Jam de 95, o Tournament Edition, com 1.1 milhão de cópias vendidas. O primeiro lugar no Brasil é o 12º lugar no mundo. Por aí a gente tem ideia do tamanho do nosso mercado para a época, né? É, insignificante, né? Total. Vocês sabem quanto vendeu Mortal Kombat 3 no mundo para o Mega Drive? 1,34 milhões. Cara, é, e esse foi o jogo mais vendido no Brasil, ou seja... Sei lá, o Brasil aí tem... Vendeu 500 lá, cópias, né? É, 500 mais cópias. Vendido. É, sendo otimista aí, 500 cópias, né? Ai, ai. O 11º lugar é o Lion King, o Rei Leão de 94, com 1.41 milhões. Muito bom também. Bom, só não ganha do Aladdin, mas é bom. É. Aí depois... Bom, só não ganha do Aladdin foi legal, hein? Beleza. O 10º é o Street Fighter 2 Special Champion Edition, aquele que dá pra você pôr um monte de estrelinha. Que falava round one, fight. É, esse mesmo. Tão rápido. Você que gosta do modo leite com pera, né? Precisa conhecer essa versão Street Fighter, você vai chorar. É. Saiu de, foi em 93 que saiu esse jogo, ele vendeu 1,66 milhões. Né? Depois em nono, Sonic 3, que é de 94, 1,76 milhões. Em oitavo, Sonic e Knuckles, que tinha aquela parte de cima do cartucho que você podia encaixar o cartucho do Sonic 3. E jogar com o Knuckles no Sonic 3. Isso eu achava muito foda. É, legal, né? Tá muito louco isso daí. Que é de 94, vendeu 1,82 milhões. O 7º lugar é NBA Jam, também de 94, com 2,05 milhões. Em 6º lugar, Mortal Kombat 2. Com 2 milhões 340 mil unidades. E aí ele aparece aqui em 5º, gente. Streets of Rage. Não o 2, mas sim o 1. Streets of Rage 1. Muito bom também. De 1990. Não tem problema, não. Muito bom, né? Vendeu 2,6 milhões. Né? O Mortal Kombat 1 original foi o Mortal Kombat mais vendido no Mega Drive. É, mais é que o 2, o 3. O Genesis 2 bate em Tengont, né? É, então. Ele vendeu 2,67 milhões. O Aladdin, de 93, vendeu 4 milhões. Então, esse Mr. Aladdin, Bubbles. Ele é legal porque ele não é a versão, né, do Super Nintendo. Ele é bem superior àquela do Super Nintendo. Ele é a versão que saiu pro PC também. Uhum. É melhor. Mais baseado no, já no desenho da Disney. É, né? Total. Nossa, esse jogo era muito animal. Esse era muito bom mesmo. Incrível. Em segundo lugar, Sonic 1. Com 4 milhões e Trololó. E em primeiro lugar, Sonic 2, com seus 6 milhões e Trololós de unidade. É jogo pra caramba, né? Tipo assim, 13 que a gente conseguiu juntar. Mas a gente vê que o mercado era menorzinho mesmo. O feito do Sonic foi muito grande. Porque ele vendeu muito além dos outros, né? Se você for comparar. Então, se você falar Mega Drive, o primeiro jogo que vem na cabeça é Sonic 2, né? É, os três primeiros aqui, eles venderam... O terceiro, ele vendeu quase o dobro do que vendeu o quarto. E daí é só a ladeira acima. É realmente um console muito marcado por Sonic. É. Eu, pelo menos, lembro de ter jogado muito Sonic e Streets of Rage. Acho que os jogos que mais marcaram pra mim o Mega Drive, cara. É... Super Monaco, famoso no Brasil. Cara, eu tinha Pit Fighter. Eu tinha o cartucho do Pit Fighter. Ah, Pit Fighter, foda demais, cara. É, então, e eu lembro da máquina. Lógico que a máquina tava muito acima do cartucho, né? Mas, pô, cara, é um jogo que, pra época, eu lembro que fez muito sucesso nos arcades. E é claro que se você for ver assim, hoje em dia, você vai vomitar, né? Ah, não, envelheceu. Ah, nem né? Tanto. Ah, é, faz sim, cara. Isso é engraçado que, eu, assim, hoje eu sinto ele lento. Porque, cara, você dava aqueles mortais, aquelas estrelinhas pra encher sua barrinha enquanto pra desviar dos inimigos. Aí hoje aquilo ali eu vejo a 2 por hora, irmão. Muito. E na época parece muito da hora, né? É, cara. Nossa, na época é espetacular, cara. Na época eu chapava na frente daquilo. Nossa, ali. Eu lembro que tava começando a aprender inglês na época. Aí a primeira tela já aparecia Show No Mercy. Eu falava, caralho, esse filme é foda, mano. Ai, é. Show No Mercy é... E, cara, achava muito louco. A torcida, você jogava o cara na torcida, a torcida empurrava o cara. Ou dava porrada no cara também. Mas aí você ficou triste quando você descobriu que aquela luta não é de verdade? Luta livre é... Não, aí você tá falando dos da WWE, cara. Outra série que eu, puta, eu joguei demais no Mega Drive também. Deu tanto o 1, o 2, o Raw. O Raw tem até hoje a fita aqui, cara. Gente... Aí, sim. Eu que joguei muito mesmo no Mega Drive, fora o Sonic 2, foi o Altered Beast. Altered Beast também. Jogo do capeta esse aí, hein? Pô, que jogo demoníaco, velho. E pra criança ainda. Eu já contei isso, né? Que o pai do meu amigo não deixava a gente jogar essa fita, deixava a gente jogar só Sonic e Crystal. Ficava muito... Inclusive, menção honrosa pra Crystal aqui, que não foi comentado. Ai, ai, show de bola. É, eu também gostaria de comentar um outro jogo que passou... Que era o Contra Hard Corps, cara, do Mega Drive. Eu joguei bastante. Contra Hard Corps era da hora, cara. Tinha aquela tela que você enfrentava, acho que era um dos primeiros desafios. Você enfrentava ele numa pilha de caveira, cara. Uhum. Ah, cara, é muito show, cara. E foi o primeiro Contra que saiu pro Mega Drive, né? Porque até só tinha saído o Contra pro Super Nintendo. Apesar de eu achar ainda o Contra 3 do Super NES mais jogo, mas o Hard Corps é um baita jogão também. Baita jogão. E veio ainda depois. Não foi na mesma época do Contra do Super NES. Mas nossa, cara, se a gente for ver, eu conto aqui fácil, eu vou lembrar quase 10 jogos, assim. Para a quantidade de jogos que a gente estava acostumado a jogar na época, é bastante. Acho que a gente não tinha oferta que a gente tem hoje, né? A gente chega a ficar sem saber o que jogar, o pessoal cobrando aí a gente para fazer cast de tal jogo. Chega fim do ano, todo mundo fica pobre, porque é, chega embora em jogo. Ele vai tudo embora em jogo, tem, sei lá, 7, 8 lançamentos compráveis. Eu lembro, cara, o Mega Drive tinha muito jogo, cara. Aí tinha muito jogo, tipo, acho que tinha umas duas caixas e meia de sapato cheio de fita, cara. Você tinha aquela fita do aquela Comic Zone? Comic Zone? Claro, velho! Nossa, era muito bom, cara. É, então, porque tinha muito jogo bom que só tinha pra ele mesmo, né? E Comic Zone era hiper difícil, né? Cara do Arroto lá, o Boogerman. O Boogerman também. Porque o Boogerman é bem novão, cara. Bem novão mesmo. Bem, já, se eu não me engano, o Boogerman saiu até como bando, mas já no Mega Drive 3 aqui no Brasil. Meu irmão, você tinha a fita daquele carinha que era surfista, que andava pedalando uma bicicletinha que era um helicóptero, que chama Green Dog? Não. Esse também era antigão, cara. Esse eu joguei um pouquinho, não cheguei a terminar o jogo na época, mas eu gostava dele. Bacana, tipo assim, não sei se alguém jogou. Falando isso, me veio à mente o Shinobi 1 e o código pra ficar com chuninha infinita, né? Você tinha que ir no modo de teste e de sound test e ficar apertando o botão lá sem parar pra em cima do chuninha pro símbolo de chuninha ficar infinito, assim, você podia usar quantas quisesse. Nossa, vocês não conhecem? Não, eu sempre joguei na raça, né? Cara, outro negócio legal que eu comprei pro meu Mega Drive foi quando saiu o Street Fighter pra ele, aquele controle de 6 botões. Que nossa, direcional bom que tinha aquilo. Nossa. É porque com controle de 3 botões era impossível, né? Impossível. Não, mas o direcional dele era muito acima. Além dos botões serem em cima. Não ter aquele LR igual ao Super Nintendo. Pra jogar Street Fighter, aquele era o controle. Os controles praticamente... da SEGA normalmente tem direcional legal pra luta. É, né? Então. Tanto que o direcional dele era aquele mesmo usado no do Knights. Eu acho que pra fazer Hadouken, Shoryuken, aquele direcional era maravilhoso, cara. Eu consegui comprar meu controle de 6 botões. Bem depois do Street Fighter, cara. Ou seja, eu joguei quase um ano Street Fighter 2, cara, com o controle de 3 botões, apertando, cara. Start, ela pra apertando o Start lá pra alterar, alternar de chute e soco, cara. Nossa, isso era difícil, cara. Isso aí tinha que ser muito ninja. Pra jogar bem assim, muito injusto. E eu achava bacana também jogar Mortal Kombat com o controle de 6. Porque você apertava, principalmente pra fazer escorregada com Sub-Zero. Igual a máquina, você metia o dedo nos 3 botões de baixo, colocava a diagonal pra trás e aí o Sub-Zero escorregava. Achava muito show de bola. Muito show de bola. Outro jogo também que foi famosão no Mega, a gente pode esquecer, é o Strider, né? Ah, então, isso que eu ia falar também. Tá na minha Eu tenho minha lista de jogos aqui, eu vou ter que falar rápido, cara. Tem que falar todos um atrás do outro, assim, que senão não vai dar tempo. Mas o Strider tá na minha lista também. Vou até tirar Strider da lista aqui. Porque, meu, era muito bom, cara. Era muito bom. Não era tão igual. Na máquina já tinha na época, mas, putz, era um dos jogos de aventura, assim, que eu curtia demais, cara. É. Ah, show. Strider é da Capcom, né? Se eu não me engano. Capcom, é da Capcom. É Capcom, cara. Eu lembro desse jogo. Eu lembro da máquina desse jogo. Eu não lembro de ter visto. E acho, é claro, lembrando. É da Sega mesmo, da Sega, é não? Da Sega mesmo? É da Capcom. Não, Capcom. É da Capcom, é. Tem ele no Marvel's Capcom. Uhum. Não, e outra coisa que eu lembro é no Mega Drive, é claro que não era igual a máquina, mas tinha a fita do macaquinho Juju. Tinha a fita do Toque. Pra mim, Toque. Pra mim era visita como Toque. Você tem essa fita, meu irmão? Não, essa eu não tenho mais. Ah, esse é um clássico, cara. Mas eu tenho a fita do Altered Beast ainda. Nossa! Caramba. Guarda esse, ela que daqui a um tempo vai valer um dinheirão, hein? Ou não, né? Esse você vê o cartucho toda hora, né? Esse eu vejo o cartucho toda hora. Eu tenho o controle de 6 botões aqui, ainda tem o Altered Beast, ainda tem o WWF Raw e o FIFA 95 com bateria. Caramba. Dá pra gente abrir um museu. Dá, né? Museu de 5 peças. Mas dá. Mas não, mas meu controle de 6 botões eu vou já comprei lá no site chinesinho lá, é o adaptadorzinho USB. Você solda e transforma ele em USB. Esse controle de 6 botões, eu vou guardar ele pro resto da vida. Não, vai jogar com controle de 6 botão no Xbox? Será que putz, dá pra... podia, né? Nossa, esse é da a hora. Pessoa jogar o Sonic com controle de 6 botões? Não, muito old school, muito clássico. Ia ser muito tenso, mano. Muito show de bola. Não, não é o do Mega, mas um que serve é aquele do Street Fighter, né? Que é aquele... É um pad, né? Ele é bem parecido. É, eu tenho ele e eu jogo Sonic com ele. A sensação é quase a mesma. É, né? Caramba, só old school aqui, hein? É. Só old school jogando, são os caras clássicos. Mr. Bubbles, a gente vai ter que comprar Mega Drive de novo. Deixa eu ver, cara. Eita. Nossa, sério, eu quase comprei um esses dias no Mercado Livre. Faltou pouco pra não comprar, mas aí no final veio uma voz na consciência. Uma voz na consciência, assim, um vislumbre de lucidez, né? Aí eu acabei não comprando. Mas... Por quê? Você acha que a SEGA vai falir? Você não acha que é uma boa comprar um Mega Drive? Não, é que sabe assim, eu nunca tive um Mega Drive, né? Então eu imaginei esse velhinho vendo minha vida no passado e pensei assim, nossa, eu nunca tive um Mega Drive, tá, né? Vendo? Como depois eu que tenho trauma. Depois eu que tenho trauma do Mega Drive. Aí eu pensei, só vai juntar... É, mas o meu foi pior, o meu Mega Drive foi tirado de mim. Aí é triste. É por isso que é trauma, entende? Uma coisa é a pessoa que nunca teve, outra que a pessoa teve foi tirado dela, contra a vontade. Então tá, isso, ó, vou aproveitar, vou soltar aqui rapidão os jogos, antes que acabe o tempo. Os meus jogos assim, do Mega Drive, que putz, não pode faltar pra mim. Então vamos lá rápido, ó. Flashback, quem jogou? Clássico. Clássico. Rock'n'Roll Racing, clássico. Nossa, clássico. Altered Beast, clássico. Road Rash 3, clássico. Clássico. Demolition Man, quem jogou? Isso eu não lembro. Eu lembro do filme do filme de Stallone. Stallone, exatamente. Então, meu, muito bom. É conhecido aqui, esse Demolition Man é conhecido como o Demolidor mesmo. É, o Demolidor. Tinha o Wesley Snipes nesse filme, não tinha? É, o que ele come o Rato Burger. Ele come o Rato Burger. Ah, o que ele vai pro futuro? É. Nossa, não, muito bom. Congelado. Ah, tô ligado. Exato. Esse jogo tinha pra Super Nintendo também. O jogo até com essas Negger, né? Não, exato. É isso. É, faz parte. O restaurante era o Taco Bell, né? É, isso, esse mesmo. Então, Phantasy Star. Ninguém? Famoso. Ninguém? Eu lembro. E tinha a versão em português, Phantasy Star. Phantasy Star. Meu, X-Men 2 Clone Wars. É o que começava já direto no jogo? É o que começava, exato. Que você enfrentava os clones. Você tinha que escolher qual X-Men que você ia pra cada tela. Meu, tenso. General Chaos. Ah, eu lembro. General Chaos eu não lembro, não. General Chaos, não lembra? Não, cara, meu, General Chaos é um dos melhores jogos do Mega. Vou deixar aí pra curiosidade. Comic Zone, FIFA 95, todos os WWE, Toad Jam and Hero. Ah, esse eu tive. Sabe o que eu gostava? De entrar naquela parte e ficar remixando. Uh-huh. É o precursor do DJ Hero, aquele lá. Pode crer, né? Mal eu sabia que ia vir isso daí ainda. Mal eu sabia que ia vir DJ Hero. Que eu acho animal. Então, Golden Axe 2. Tenso também. Clássico. Zombies Ate My Neighbors. Esse eu não lembro, cara. É o que você usava. Nossa, muito clássico. Moleque salvando as pessoas no. É um moleque com óculos 3D, já, assim, sabe? É, então. Bebê gigante e então. Tal. Cara, Alien 3. O Alien 3 Nossa. Era muito louco. Acho que foi o primeiro jogo de terror que eu joguei, mesmo, cara. Eu tinha medo daquele jogo. Alien 3 era muito bom mesmo, eu lembro também, cara. Dragon Bruce Lee era bom pra caramba. Era o único jogo que eu joguei até hoje que funcionava o botão mod do controle de 6 botões. Pode crer, cara. Eu nunca joguei um jogo que precisava. É, então. Meu, Quackshot. Nem palavra, né? Quackshot, jogão. E, meu, tipo, cara, eu podia continuar aqui pra sempre. E eu vou falar uma coisa. É, aqui na rua, tipo, éramos dois. Eu lembro uma época que só tinham dois videogames, assim, pra molecada. Que era o meu Mega e o Super Nintendo do vizinho. E o legal que era assim, eu ia, às vezes a gente trocava, né? Aí eu ia pegar o Super Nintendo dele, pegava Doom, pegava o Blackthorn, pegava o Top Gear, aquele piratão, uhum. E um do Pateta, que eu achava engraçado, não sei porquê. E que esse meu camarada, ele pegava meu Mega Drive e pegava todos os jogos. Todos. Ele tem um monte de jogos, mas ele pegava todos. Ou seja, meu, a gente fala de console wars, mas eu acho que hoje em dia a gente não tem dois consoles que ofereçam uma experiência tão diferente, né? Uhum. Ah, isso é verdade. Não tem mesmo. Mas era legal, tipo, enquanto 3, 4 jogos dele me interessavam, ele vinha aqui e roubava minha biblioteca inteira, tipo, chupa Super Nintendo. Ai, ai. Eu vou fazer uma menção honrosa. Eu vou fazer uma menção honrosa ao Game Genie. É aquele negócio que encaixava no meio do cartucho, que pra mim foi o primeiro modo leite com pera inventado. Eu não usava o Game Genie, mas eu usava o adaptador pra rodar a fita japonesa. Ah, é. Também na locadora, ó, a época de locadora. A gente tem que fazer um cast de locadora. Faremos. Experiências de locadora. Já tem experiência de arcade? Papo de locadora. Porque a fita do Lethal Enforcers que tinha era japonesa, então tinha que já alugar e reservar o adaptador junto, cara. Tinha aqueles switchzinhos lá que tinha que configurar, tinha lá uma etiquetinha da locadora, falando, se o jogo é tal, configura de tal forma, meu, tinha deep switch o negócio. Pra poder funcionar. Era tenso, né? Bom. Muito bom. Muito tenso, mas era muito doido. Muito doido. Vários jogos, Rock'n'Roll Racing, a melhor versão é do Mega Drive, hein? Acabou, hein? Sem choro, hein? Tem menos serrilhado? Você falou, tá falada, né? É, então. Tinha um mundo a mais, Super Nintendo tinha um personagem a mais que era um idiota. Mas do Mega Drive tinha tela a mais e tinha uma música a mais, cara. Tinha Radar Love, uma música, um som a mais. Era show de bola, cara. Ai, ai. Mais menções, homem mau. Vixe, eu vou ficar quieto, que senão não acaba. Ah, é? Não, aí a gente faz o segundo cast disso. Pode ser. Faz um cast, Dimensões Honrosas do homem mau. Dimensões Honrosas do homem mau, Mega Drive. Menções Honrosas, Raid. Não vale Sonic. Castlevania Bloodlines era bom. Castlevania Bloodlines também. E o Castle of Illusion também, que era excelente. Excelente, né? Menções honrosas, Mr. Bubbles. Sim, Cristal, o jogo da criança cristã. Nossa senhora. Se você é uma criança evangélica cristã, você tem que jogar Cristal, véio. Você não pode jogar o Thread Beast. Nossa, aí fica traumatizado, sai matando todo mundo aí. Aí eu desafio algum ouvinte espertinho aí me explicar que graça tem Echo the Dolphin. Esse eu também queria saber, viu? É. Eu tenho essa curiosidade há 10 anos. Não faço ideia do que tem. Eu não sei nem o que fazer naquele jogo. Eu também nunca entendi. É melhor ter sofrido de amor do que nunca ter amado. Você pelo menos teve um Mega Drive e foi tirado. O Raid nunca teve. É verdade. Raid, ainda é tempo de realizar. Cara, vocês vão fazer eu comprar o Mega Drive e eu vou ficar muito puto com isso. Não vai, não, pô. Compra, caramba. Ah, não, não. Se eu comprar, eu tiro uma foto e coloco aí no post. Cara, eu compraria fácil se eu achasse aquele Mega Drive portátil, cara. Compraria fácil mesmo. Ai, ai. Mas bacana, galera. É, a gente espera as menções. Eu vou fazer uma menção honrosa, que é o Toy Gen Early 2. O jogo teve segunda versão. Muita gente talvez nem não conhece, então faria. Passo aqui a menção honrosa, que é Toy Gen Early 2. Os outros a gente já falou bastante. Eu deixei isso no final, só pra atrapalhar, né? Morto Wordinho, né? Mesmo. Esse é basicão. Achei que vocês iam falar, falei, vou largar pra lá, que alguém vai comentar, mas ninguém comentou. Não, mas sabe por que a gente não comentou? Porque tinha no concorrente. Ah, mas eu só joguei no Mega, então pra mim. Mas beleza, a gente quer saber as menções honrosas de vocês que tiveram o Mega Drive. E se vocês não tiveram, é só vocês consultarem o Hyde, porque o Hyde vai estar por dentro dos preços aí nos próximos dias, né? Ele vai acabar comprando um aí nas mediações aí da cidade de São Paulo. Mas é isso, galera. A gente espera que vocês tenham curtido. Obrigado por terem ouvido o cast e até o próximo episódio.